De par em par. Ouvintes, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso De Par em Par aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje com um atraso de 15 minutos, eu sei, é verdade, mas tivemos aqui um pequeno problema que nos impediu de colocarmos o programa antes no ar. Ora bem, mas cá estamos e para lhe trazer então a melhor música nesta nossa manhã de sexta-feira, dia 10 de setembro de 2010. Vamos começar com Daniel Carlini, do álbum Bailão do Daniel. Vamos ficar com Panela Velha, que faz comida boa. É a primeira música, aliás, que vai poder ouvir. Atenção, trago-vos mais dois temas. É verdade. Vamos ficar com os Cóculos e ainda com Carlos Soutelo, o bicho vai pegar. E agora sim, são as três primeiras músicas que vão dar a pontapé de saída para mais uma emissão aqui na rádio, no canal 2 da Rádio Antena Web, o programa De Par em Par. Quero que saiba que é um prazer imenso estar consigo e fazer-lhe companhia nas manhãs do canal 2. Vamos à música, até já! Pode namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Meus parentes estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura e já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Panela velha, amigo, duas panelas velhas. Menina nova é muito bom, mas mete medo, não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30, sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Vale o capricho, pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. A nossa vida começa aos 40 anos. Nascem os planos pro futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário os problemas amontoam. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Vou me casar pra ganhar o seu carinho. Viver sozinho a gente desacorçoa. Catarinense sem mulher não vale nada. É que nem peixe viver fora da lagoa. Tô resolvido, vou contrariar os parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa,

essa capa com fita de prata. É bela granada o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece da minha ilusão. Onde vais, tu pensa bonita, volta atrás para escutar a canção. E essa capa com fita de prata é aquela granada do meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. O nosso mundo começa cá dentro da canal 2 da Antena Web. Pois é. E cá estamos no nosso programa. Continuamos com música. Acabamos de ouvir uma bonita música, uma música bem divertida. O Xanadu com Xalali. Vamos continuar com mais música, mas antes deixe-me só dizer de que em 1936, aliás, em 1836, era o Conde José Carneiro que sucedia ao Duque da Terceira como Ministro de Portugal. José Carneiro Conde, que então, aliás, era o Conde, não era Conde de nome, era Conde de Estatuto, que sucedia então ao Duque Terceiro de, enfim, dos Açores, não é? Enfim, como primeiro-ministro de Portugal em 1836. Em 1974, Portugal reconhecia a independência da Guiné-Bissau e em 1977 era morta na França a última vítima por guilhotina. A Argentina, que surgiu precisamente em França e que foi um espetáculo. A primeira morte foi um espetáculo. Eu digo um espetáculo no sentido de que foi assistido por muita gente e muita gente bateu palmas, porque de facto dizia-se até aqui, ou até essa altura, que a morte era muito indigna, a forma como se morria era muito indigna, e então criou-se uma máquina capaz de matar de forma rápida e sem dor. Ora, de facto, ela em dor era, não é? Porque assim que as lâminas tocavam no pescoço, a pessoa morria no instantinho, era uma dor muito pouca, frações de segundo, não é? Era só o impacto, mal se sentia a lâmina, com certeza. Ficava-se logo sem a cabeça ficava logo separada do corpo, enfim. Hoje em dia já não há guilhotina, porque, pronto, a última vítima foi na França, que lá está, foi apenas, aliás, foi executada já há 33 anos que foi executada então a última vítima. Ora bem, isto na França, que lá está. Ora bem, vamos então continuar com música nesta nossa emissão. Trago-lhe agora uma coisinha que eu sei que o ouvinte vai gostar de ouvir. É verdade, vou-lhe trazer, nos próximos instantes, uma música das Doce Quente. É assim que se chama a música. E estamos a precisar, para quem gosta de calor, que as temperaturas subam um bocadinho, porque de facto está mais fresco, substancialmente mais fresco. Vamos depois ficar com Carlos do Carmo, Canoas do Tejo, e por fim, Amália Rodrigues com O Céu da Minha Rua. São estes os três próximos temas que vai poder escutar já de seguida na nossa emissão, no nosso De Par em Par, sendo que depois eu vou voltar para lhe levar até ao intervalo. Mas isso é daqui a pouco. Para já, vamos mesmo retomar a música e, como disse então, com esta fantástica música das Doce Quente. Está assustado.

finalmente, um CD com recordações, e que recordações, deste conjunto. Para ter uma ideia, há aqui gravações compreendidas entre 1960 a 1986. Vamos ouvir uma dessas gravações, das mais antigas deste conjunto. Chama-se Coração com Coração e é uma gravação, eu não sei exatamente o ano, mas sei que com certeza será antes de 1963. Talvez seja mesmo de 1960, porque a gravação ainda é feita em mono. E portanto, uma gravação feita em mono é com certeza da primeira metade da década de 60. Vamos lá então ficar com esta música, Coração com Coração, pelo conjunto de António Mafra, um CD duplo que não pode deixar de adquirir. Vamos à música. As rosas que te mandei mataram o meu desejo. Em troca do que te dei, recebi de ti um beijo. E tão alegres depois de nossos beijos trocar, para a festa fomos os dois, de braço dava cantar. Ai que bem cheira a linda rosa. Ai que bem cheira, que suava o seu perfume. Ai que bem cheira a linda rosa. Ai que bem cheira, que suava o seu perfume. Olhe, olá, e vou feliz e tu vaidosa. Por uma rosa trago o coração em lume. Olha para a rua, o povo caminha, como nós vai folião. Minha mão na tua, tua mão na minha, coração com coração. Olha para a rua, o povo caminha, como nós vai folião. Minha mão na tua, tua mão na minha, coração com coração. As rosas que te mandei mataram o meu desejo. Em troca do que te dei, recebi de ti um beijo. E tão alegre depois de nossos beijos trocar, para a festa fomos os dois, de abraço dado a cantar. Ai que bem cheira a linda rosa. Ai que bem cheira, que suave o seu perfume. Ai que bem cheira a linda rosa. Ai que bem cheira, que suava o seu perfume. Oh, ia lá e vou feliz e com vaidosa. Por uma rosa trago o coração em volta. Olha para a rua, o povo caminha, como nós vai folião. Minha mão na tua, tua mão na minha, coração com coração. Olha para a rua, o povo caminha, como nós vai folião. Minha mão na tua, tua mão na minha, coração com coração. E agora que recordamos com o nosso destaque musical, vamos recordar com o nosso momento para recordar. A música que vos trago é de Kim Barreiros e eu decidi hoje trazer o nosso cantor porque, sabe, eu tenho muitas saudades daquilo que foi o Kim Barreiros noutros tempos. Tenho saudades... Sabe que o coro de Kim Barreiros, ou o próprio Kim Barreiros, enfim, nem sei, tem estragado muitas músicas que eu próprio tenho lançado. O último CD, não sei, aquilo que eu percebi, tem sido um sucesso de vendas, mas confesso-lhe que me deixou muito desapontado. Esta não é a minha opinião enquanto locutor, a minha opinião enquanto ouvinte de música, enquanto amante de música portuguesa, enquanto crítico no sentido de ser analítico nas minhas escolhas. Kim Barreiros, ele que lançou um CD, Deixa Que Eu Chuto, se o ouvinte reparar vai ouvir o coro dizer Deixa Que Eu Chupo, recorreu a um tema chamado Martelo do Nel, que não é mais nem menos do que uma versão do Zé Rijo. Enfim, Mas se arrisco com menos meios, conseguiu fazer uma coisa que ficou mais engraçada, porque está mais simples, é uma canção mais popular, não é uma canção tanto para o ritmo, isto é a minha opinião, tanto para o ritmo do Kim Barreiros, nem sequer para a voz, nem para a pronúncia sequer do Kim Barreiros, nada contra isso, mas há coisas e coisas que ficam melhor ou pior na nossa voz, não é? E na do Kim Barreiros acho que não. Depois aquela música do casamento gay, que sinceramente nem vou comentar, mas, portanto, tenho saudades daquilo que já foi o Kim Barreiros. De quando o coro acompanhava o artista e não aproveitava para dizer as coisas tal e qual como eles percebem, dizer deixa que eu chupo, não há malandrice nisto, não há, entende, dizer deixa que eu chuto e parecer outra coisa é uma coisa, ouvir-se de facto a outra coisa, não tem nada a ver. Parecer deixa que eu chupo é uma coisa, ouvir-se dizer isto é outra. E quem diz isto diz outra coisa, que há uma música e eu, apesar de achar isto uma vergonha, a verdade é que aconteceu. Há uma música em que o Kim Barreiros fala não sei quem, carne misturada, e o coro diz carne menstruada. Enfim. Tenho saudades do Kim Barreiros. E, portanto, eu vou recordar consigo uma música muito popular que fez muito sucesso deste artista limiano. A música chama-se O Mestre da Culinária e é de 1994. É uma faixa que dá título ao trabalho que então lançou naquele ano. Vamos à música O Mestre da Culinária, de Kim Barreiros. Rapaz, vivo num apartamento. Ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Sei que sou bom cozinheiro, aprendi com a Isabelinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre. mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu... Acabamos então de recordar com Kim Barreiros, o mestre da culinária. Vamos agora até aquele momento em que eu lhe trago as melhores músicas, o que de melhor se faz lá fora. Ora, ontem falei em Puppy Love, de Donny Osmond. Pois é, é essa a primeira música que hoje lhe trago. De Donny Osmond vamos recordar Puppy Love, uma música que depois José Cid transformou em Coração de Papelão e os Super Teen mais tarde ainda regravaram esse tema. Mas vamos então ficar com a versão original. A versão de Donny Osmond. Vamos ainda recordar também a música dos Everything But A Girl. A música chama-se I Don't Wanna Talk About It. E vamos ficar por fim com Every Single Flow dos Sweet. Desta forma então trago-vos as três músicas que achei que hoje se adequavam. Três músicas do bom que se faz lá fora. Canal 2. Talk about it. Just a la la la la. Vamos continuar com música. Deixe-me só dizer que o futebol hoje está de parabéns e de luto ao mesmo tempo. É que em 2003, Vítor Damas, que tinha nascido em 1959, falecia a 10 de setembro então, de 2003. E a 10 de setembro de 1988 nascia o jogador português Yazalt, que atualmente está a dar muito nas vistas. Aliás, há alguns anos que anda muito nas vistas. Atualmente está no Rio Ave e é um jogador que promete-se continuar neste percurso evolutivo. Eu acredito que sim. Yazalt já deu muitas provas de que tem, de facto, muita qualidade, tal como tinha Vítor Damas, embora noutra posição. Vítor Damas, então, que acabou por falecer ainda relativamente novo. Vítor Damas faleceu relativamente, enfim, bastante novo até. Vítor Damas faleceu, imagino lá, com apenas 44 anos. Foi, de facto, uma perda... Foi de facto uma grande perda. Vítor Damas então que perdeu a vida aos 44 anos de idade. Vamos voltar à música nesta nossa emissão. As três músicas que faltam antes de me despedir. A primeira é de Sara Tavares, chama-se Escolhas. Depois trago-lhe Mafalda Veiga com Porto de Abrigo e Os Loucos de Lisboa com a Ala dos Namorados. Assim vamos dando continuidade à nossa emissão, que vai caminhando já a passos largos para o seu final. Vamos então ficar com estas três músicas. Começamos com a grande Sara Tavares. Estava sem saber.

que nos fazem duvidar, até de agir ao contrário, que os rios nascem no mar. Mudamos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixamos de tributo a quem lá para, um louco a fazer-lhe companhia. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar, de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passei. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar, até agir ao contrário, e os rios nascem no mar. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar, até agir ao contrário, e os rios nascem no mar. E antes que chegamos então ao final da nossa emissão, o De Par em Par vai mesmo ficar por aqui. Vamos ficar com apenas mais uma música para encerrarmos o nosso programa. E por que não encerrarmos em grande com a cantora Dina? E o tema Há Sempre Música Entre Nós. Ora bem, é mesmo verdade, há sempre música entre nós. É desta forma então que acabamos a emissão número 28 do De Par em Par. Ficamos então assim com esta música, esperando sinceramente que a sua sexta-feira continue a correr bem. Já sabe também que já a seguir tem início mais um Pop Hits, hoje às 8h40, devido ao nosso atraso. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima manhã no canal 2 da Antena Web. Atenção, porque eu às 4 estou de volta para mais um A 100%. Vai ter aqui direito à agenda de espetáculos para hoje, amanhã e para o resto da semana. Fique bem, tendo a continuação então de uma ótima manhã. Já sabe que já a seguir, já mesmo, começa Dina com Há Sempre Música Entre Nós. Bom fim de semana e até segunda-feira. Acorda a voz, canta uma música.